é quem ao sol concede a luz. Eu quero então assim louvar este que é o nome singular. Quero então